Na mesma escola, tráfego avistado, altímetro 020. Há pouco choveu sobre o campo, agora negativo, porém a pista está molhada. Vento 100 graus, 09 nós. Azul 4959 faz 3 ligas sem mexer no táxi. Sim, Sinal 73, chama 7, faz 9, tá? Sinal 9973, puxa o metro, faz 9. Sideral 9973, põe o som da avisa, autorizado, chama o táxi. 3 horas, Azul 4959, é o ator voltando? E fala o pessoal de solo, o 37 da Sideral vai puxar a sua direita, na posição 612. Sim, do Sideral, vamos ao Zé do Cossó. Passou a espera no Gassalho, travado, 6204. Sideral 0, uma centena 8 nós, Sideral, Sideral, corrige, Oxané 6224. Livre pouso, pista 10, Oxané 6224. Azul 5001 para a pista de entrada. Azul 5001 na base. Vai. Europa Júlio Foco, Tec Tintino, correct. Boa noite, senhor Brasil, Ace Force. Senhor Brasil, 4, clear for Madrid, flat level 350. Vai flat turn route. Departure runway 10, left turn. Book a departure, Zeta transition, join episode 10 to November 10 Lima. And then a code of flat turn. Call code 5171, Salvador do Parque 1, 0 West 1-8. 050, Esporte Cristo Madrid 350, 1-0 for departure, left direct to Puka, transition Zipa, then up to 1-0 Nassar, 5-1, departure frequency 1-2-0, this one is 050, 4. Yeah, correct, you stand 1-1, call you and contact me to push back and stand up. We'll call you in a moment, for push 0-5-0 as well. Para taxi, nós temos 3-0, 2 a bordo, 4 horas, galeão. Taxi, vim aí, já chegando no ponto de espera federal. 15, a ponte espera vai reportar nas nossas 3. Azul 5001, aguarde passagem do 3 federal, próximo para o estacionamento autorizado, porta 1. Federal, 0-0. Chamei 224, no solo, aos 22, ative na eco, taxi, alfa, chame para ingresso no patio. Azul 4959, táxi autorizado inicialmente via parte 3, mantém através da posição 7 do parte 3, aguardando o ingresso. Sim, está autorizado táxi via parte, está autorizado táxi até, via parte 3 até através da posição 7, do Azul 4959. E a 224 mantém a posição da Juliette. Abaixada para Juliette. Sonho, Federal 9973. Mais curto? Federal 9090. Autorizado, pistão 0, aliás, decolar. Vento, uma centena, meia dúzia, 9, Federal 9973. Autorizado, aliás, decolar, na tela, mais nove. Uma centena meia dúzia, Cimeral. Oi, Rio, 7-2, 7-4, 7-2. Aeroporto Galeão, autorizado, 340, segura, 95, 7, meu sul. pista 190, após vinculagem primeira direita, saída São Rua, transição Buckley. O transporte 5165, controle Salvador, 208. Autoridade 540, número 44. Posto seguro, 9857, posto. Levando para zero, direita, São Paulo, Dóculo, 5165, 208. Na 62, faz 3, para o pushback de lançamento. Rio 5972, tratando da zona da Guarda Guarda. Afirma 224, suportou 4, porém em breve da Azul já estava iniciando o pushback na ponte 1, então logo mesmo nesse táxi será atrasado o ingresso. Ok, obrigado. Bom, Xané, corrijo, acelerar 9973, vinculado a 28, chame 208, meu nome. 208, obrigado, senhor. Autor do acionamento, chame para o chibeca 2764. Para o chibeca 2764. Salvador, Azul 5001, 4 horas e 5 segundos de autonomia, 123 a bordo, a externa, Ribeirão Preto, próximo ataque. Confio com o poder? 123. Taxa autorizado via Índia, chame no ponto de espera pronto, 2501. Azul 4959, de passagem a 2 da Avianca, após siga como número 2 para decolagem, via Índia. Altímetro 0099, chame pronto. Tente olhar a passagem para o Ocean, que está à nossa direita, e após sair como número 2 via Índia para decolagem, o Azul 4959, 0099, a gente. Chame 6224, Juliette 04. Ok. Juliette, portão 4, chame 6224. Juliette 4, muito obrigado. O Cigaral corrijo. O Rio 5972, estou logo em ATR da Azul do setor, está cruzado o acionamento pushback, chama o táxi. ATR Azul de Jota, posicionamento, chama o táxi. Salvador Azul 2774, vamos para o pushback, para o pushback. Ok, Azul 2734, convido o pessoal do solo para pushback em coordenação simultâneo com o 27 da Rio à sua direita. Gente, 2774. Rio 5972, informe o ATR da Azul à sua esquerda, vai puxar simultâneo. Rio 5972, escutou? Afirmativo, ATR aqui à esquerda, só vai puxar simultâneo. Afirmo. Estamos estimando para o 3305. Está aguardando a liberação das aeronaves já acionadas, taxiarem. Ao longo do setor seja ali, será autorizado para o chibé aqui na 5. Acredito que mais 3 a 4 minutos. Azul 5001, autorizado pistão 06 do colar, o vento mais centeno é 211. Salvador de Azul 2774. Azul 2774, prossiga. É, o pessoal se recusa a fazer simultâneo aqui, que acho que tem uma autoridade maior que a sua. Ok, excelente. Então estou logo no tráfego da Rio e o táxi está autorizado para o pushback, azul 2724. Salvador Europa 0 e 4, stand 1-1, ready for pushback. Europa 0 e 4, stand by. Stand by. Segunda 723, boa noite, na final já avistado, continua a aproximação, vai dando pista livre, o time 309. Escuta na 723. Ah, time de Porto Paraíso, quente aeronave nacional, 4959. Azul 4959, tráfego na final 37 da Gol, pós-passagem autorizada na linha 090. Pós-passagem 37 na final, está autorizado alinhamento do azul 4959. Apoio, turno 60330, Alterna, Guarulhos. Sim, 5972, táxi até a ponte perto da pista 0, via taxiway India. Os espero chame como número 2, altimetro 909. 909, táxi, via para a mais 0, 1723, pista na 0, pois autorizado, vento no 00 grau, 089. Pouso na 10, voa 723. Azul 5001, decorado 34, chame 208, por favor. 208, fecha a mão, obrigado, boa noite. 13305, sério? 13305, turre? Tá pronto, 13305. Afirmo, agora tem o tráfego da Rio já cruzando, é a sua retaguarda aí. Autorizado, puxa, deve ser na linha de chame táxi. Europa 0, pushback and start up, we'll call you ready to taxi. Pushback and start up, we'll call you ready for taxi, Europa 0, pushback. Bom, no 723, no solo, 36, livre na Fox, táxi via Alfa, chamando isso no Juliette. Livrando na Fox, via Alfa, mais da Juliette. Corrigindo agora a posição definida, no parte 3, via 2 Lima, táxi via Alfa, Kilo, até o parte 3, 2 Lima, tem o totalizador. Então, vai Alfa, Kilo, parte 3, a posição é 2 Lima, isso? Afirmo. Azul 4959, para ver o colégio, qual é a razão que entrega? 8749, ok, seguinte, colégio autorizado, pista 0, vento 1900 graus, 079. Autorizado, colégio, azul 4959. Ele segurou o 72, pôs o mais do ATR ali na antena 1-0. Após a decolagem com a razão de emprego? Corrida 5972. Azul 4959, decolar 238, chame controle, número 0 nesse momento, meu irmão. 208, graça. Número 5972, informe que após decolar, já mantém a pula até 4 mil pés. Aguarde apenas a liberação do eixo de decolagem. Número 5972, pista 1-0, decolagem autorizado, vento 1-0-0 graus, 0-6-12 nós. Salvador Azul 2774, pronto para o táxi com 67 bordo, 063, horas e 50, alternar na casa. Azul 2774, liga até a saída do Pátio 3, a retaguarda do TAM, no ponto de espera chama pronto, altura 1-0-9. Final do Pátio 3, na reta agora de chama pronto para o Cara Azul 2774, não chama não. Salvador, Europa Zero e Paulo, ready for taxi. Europa Zero e Paulo, taxi approved to stand 06AB, contact me to continue taxi. Taxi, until I understand, ABIN 06, Europa Zero e Paulo? Correct. Ok. Europa 3306, com seu BG 147. Fortaleza, 3 horas. Fortaleza 3 horas, taxa autorizada via aí, chegando no ponto de espera, junto 309. E 5972 no Clóvis 4-0, mantém a proa até 4.000, chama o controle 208, meu voo. Mantém proa 4.000, 208, 5962, boa noite. Vai taxa terminal antigo holding point 1-0, vai taxa Índia, que é 1-0, 1-9, contact me full ready. Contact via Índia, to holding point 1-0, 1019, pista 0309, decolar, vento no 50 graus, 139. Santa Ameaça, decolar, 330. Preencha azul 2774, mantém para espera, reporte os óculos para a segunda final. Tá, avisa o braço azul 2774. Ok, sim, isso. Na hora de sair, 6214, have you signed, continue approach, expect 1-0 vacated, Airbus 320, stand, start your work. 0-0, continue approach, stand by my clear, 6214. Oceania 6212, clear to land 1-0, wind is 1-2 degrees, 1-5 knots. Wind 1-0, 6-2-1-2. Após pouso do Airbus, na final, outros avaliam e mantêm o zero. Após pouso do Airbus, ali mantêm o zero, as 2-7-7. Então 3-3-0-5, decoladas 4-4, chama 2-0-8, com 1. 2-0-8, para aí. Oceania 6212, the ground at 4-6, located to your right, Texas Fox, F via Alpha, and Juliet, stand 05. Okay, we text approve via Alpha to stand 05. We would like to report on short final. We have strong winds, similar to wind here, and now it's raining a lot on the runway, okay? Thank you, Oceania 6212. Really, really strong winds on the south final. Okay, thank you very much. Azul 2774, pista 1-0 do meu colégio autorizada, agora indica o vento de 1-2-0 graus com 2,5 nós de intensidade. Vento azul 2774, colégio autorizado 1-0. O Salvador Cordial está 9-0-2-0, como é que está a frequência do solo hoje? Esse horário está agrupado, para autorização é nessa frequência, 9-0-2-1. Prepare a seleção 1 e já chama para a cópia. Eu confio. Prepare a seleção 1 e chama para a cópia. Eu sou pronto, qual é o seu problema? Eu chamo o senhor daqui a pouquinho. Olha. Terá prazer em forma, né, para o leitor, né, Brasil? Para o leitor, né, Brasil? Azul 2774, decorado 24, nós estamos controlando 1-2-0 nesse momento. 2-0-8, 2774. Salvador, Leste 4738, quadravo, posição 7, pronto para a cópia. Então 4738, mais para a cópia, para a Fortaleza, prepara a mama. Pois é, meu irmão. Salvador, você não é fixo, a sua se conforma, sabe isso, nada mais, conforma. Não desconhece. Europa Rio 4, running 1-0, clear for takeoff, wind is 1-2-0 degrees, 2-5 knots. Clear for takeoff, 1-0, Batido 8-4. Autorizado era para os Guarulhos, via rota do plano, após o número 0, plano Bravo Eco, linha 340, pista 1-0, após decolagem primeira curva direita, saudação 1, transição ótima, 5176 transponda, controle 208. Está no 021, cotejamento correto, 29, chamando o canto. Está O vento agora tá variando aí de 25 a 31 e vindo ali da na própria pista, 102, 120 com 130 mais ou menos. Torre, está 9021, puxa back acionamento para 09. Está 0021, portão 9, direcionation back. Isso, é foda, está 9021. Portão 4738, pronto 4? Está pronto, 38. Portão 350, via rota do plano, pista 190, após decolagem primeira com a direita, saída mono, transição fruti, 5202. Transplano, controle número 0918, portão 4738. Está autorizada a decolagem. Autoridade Fortaleza, 350, motor de Luno no 0, direita, Momo Frotin, 5202, 1202, 473. 473, o cotejamento correto. Chamo para o solamento portão 7. 21, solicito a táxi 120 Boas, com autonomia de 3 horas e 50, alcançando o galeão. Pelavino 21, táxi autorizado via Taxi Índia, parte 1 da sua Índia, não posso esperar manter a posição, continuo com 1020. 1020, parte 1, Índia, mantém a posição, canal 020. Boa noite, 4600, tráfego avistado, pistão a zero pouso autorizado, vento no 20 graus, 15 nós, agora sem chuva, pista molhada. 7, 12 pouso, pista 10, o tráfego 3600. Ataque via Alfa e Juliette, portão de número 9. Alfa Juliette, 09, Canal 021, costuma 0 de colagem autorizado, vento 120 graus, 120. Se quiser colar, então 0, Canal 021. Chanel 224 possível? 230, Aracaju. 220, vai em condução, aceita o 190? Sim, 190. Eficiente. Aguarde para a cópia, prepare a saída de Puca. É, essa troca. 1098, me escuta? Fala, Chico, está passando Sandra. 1098. O prato vai ajustado, pistão no zero, molhada, pelos autorizados, dentro do 20 graus, no 31. Eu vou 1-0, vou 1-0-9-8. O Chanel 62244? Boa! Autorizado era fazer a Caju, nível 190, via rota do plano, pista 1-0, após decolagem primeira curva esquerda, saindo Puca. Da Puca, Jano, Jano direto. 5204, responde. Controle 1-0-8. Autorizado 190, decola da pista 10, cor esquerda, Puca, Campos, vamos direto. 5204, 1208. Responde, corrige para 0262. Confirmando, transpone então, modificou para 0262. 0262, ok. Chame para 1.4, chame 0264. 0264. Salvador, Gol 970, estabilidade na 1-0. Gol 970, com sua aproximação, guardando pista 1-0 livre. Operação agora visual sem chuva. Com a ponte avistando, passando externo, continuamos no 0-2-0. Ok, estamos 020, aguardando para pouso, reportado externo, Gol 970. Gol 098, no solo, aos 1-0, livre na Fox. Táxi via Alfa e Juliette. Observe o R2 da Avianca puxando no portão 4, seu portão 2. Fox Alfa, Juliette, portão 2, sem pegar. Estou com o nosso acesso. Vamos ver mais um, confirmando pista ainda, tá molhada? Tá molhada, né? Grato, 1970, pista no zero molhada, pois autorizado, vem entrando no 0 graus, 1-5 nós. Gente, você poderia confirmar, por gentileza, o vento? Vento 1-0 graus, 1-5 nós. Gente, de pouso na 1-0, vou 970. Good evening, Tower, Golan 354 on the island. Golan 354, Canadian 0 20, Frozen expect to run 0 vacated. Runway wet, report out of marker. Report marker. Zero no solo aos 1-4, livre na Fox Trot, táxi autorizado via Alfa, Juliette portão 8. Táxi autorizado via Alfa, Juliette portão 8, Gol 970. Alfa 224, taxa à direita, via Índia, mantém o posto de espera, pode usar o carro na frente. Botão 7, aguarde, tenha 4738. Guarda, 3, 4, 3, 8, 9, 9, 9, 0, 9, 0, 1, 2, 0, 3, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Então 4738, informe 37 da Gol, parqueando, vai parquear no 01, sua esquerda. Então logo mesmo, parqueio está cruzado, na saída do pushback, champanhe. Vai, confirma o 02, foi o 09? 09, portão 2. Tá bem, já.